Fora. 1.500 pés na proa da rotatória 4298 azul. 1922 atinge 140, ficou uma espera, só poderia fazer até no nível 100. Abertura da pista estimada em mais 12 minutos. Mantém ainda espera sobre a posição mar e aguardando para a descida. Aguarda no 140, gol 922. Gol 4298, reporta visual com a 17 para transferência de comunicação. Ajuste Salvador 1017. 1017, quando visual com a pista 17, reporta novamente 4298 azul. Controle Salvador, OTAN 3663. 3, prossiga. Só confirmando, quantas mais órbitas a gente vai fazer aqui em Alagoinha? Estrada da pista prevista uso no meio, são 3663, aguarde órbitas sobre Alagoinha. Confirme, foi sobremodulado. Está rebloqueando o Alagoinha, são 3663. Está na perna de aproximação já. Tá 3663, vai abandonar a órbita da posição Alagoinhas, prosseguindo na Star, descendo inicialmente para o 080, programando nova órbita sobre Pelo. Prosseguindo na espera, programando órbita em Pelo, descendo para o 080, tá 3663. Nosso estimado de pouso é 11h25, Zulu. Criado, tá 3663. 4, Salvador, bom dia, trip 5297. Trip 5217, aciona identificação, informo que a pista 10 de Salvador encontra-se fechada. O senhor tem intenção de... quais são as suas intenções? Confirmando a abertura delas 36? Aos 16, o senhor seria o número 4 para aproximar na pista 10. Está estimado, pois é, aos 31. Gente, então vou para Alagoinhas, programando órbita sobre a posição. Programando órbita para a posição Alagoinhas, trip 5297. 5298 da Azul Visual com 17. 298, controle. Prossiga, senhora. Visual com 17. Negativo. Corre agora 118,6 dúzia. 118,6 dúzia. Controle, bom dia, Tracajá 17. Tracajá 17, contato radar Subal 250 da presente pro de Puca. 250 da presente Proa de Puca. Aviona 31 visual, solicito cancelamento. 2000 pés. Aviona 31, somente para informação agora, o senhor tem aeronave posição de 1 hora, 7 milhas, no rumo oeste, mantendo 500 pés, um Alfa Sierra 50 no corredor visual. Desce agora para 1.500 pés, ajustado 1017. O seu plano foi modificado aos 1107 do. Delta, frequência livre da presente, bom voo. 922, reautorizado, descida para o nível de voo 100, mantendo a espera sobre Mare. 100 sobre Mare, gol 922. Na 17. A 3 milhas da final, no 7, reporta o 429 da Azul. Estimativa, aeronave visual com sono, a vai estar passando 2000, vai deixar para 1.500 pés. Você está livre frequência da presente Hotel Matango, tenha uma boa viagem. Pista 17, vento 040 graus 07 nós. 040 graus 07 nós, livre pouso 429 da Azul. Número de órbitas previsto em Alagoinhas? 3 órbitas, trip 5217, máxima de 3 órbitas. Tá bom, obrigado. favor, bom dia. Está passando da Gilmer Mike, do 74, pessoas a bordo para cena Mike Park. Gilmer Mike, qual fim de pessoas a bordo? Pio 202, está passando da Gilmer Mike. Gilmer Mike, reporte para táxi. Voltará para táxi, está passando da Gilmer Mike. TP5217, tem condições de pouso na 17? Livre à esquerda, taxiway Lima, no solo ao Izuno 0, chame solo 1 do Izuno decimal 1. À esquerda, Lima, solo 1 do Izuno decimal 1, 4298. Isso no caso se for abreviar a nossa aproximação. Caso negativo, mantém. Corta em Alagoinhas. Eu tô, se acabo de chamar o senhor por através da rotatória, seria a posição para aproximação da pistola 7, seria em mais 14 minutos, o 5217. Eu acredito que se a abertura da pista manter o Zuno 6, caso não tenha nenhum imprevisto com a infraero, o senhor não vai ser, não chega a ser preterido não, chegaria com o mesmo estimado para as duas posições. Então mantém a pista 10, né? Então mantém a órbita sobre a Lagoinha, caso a infraero libere no horário, eu espero. O máximo seria uma órbita sobre a posição Lagoinha. Tá bom então, muito obrigado pelas informações. Concluindo a pistola fêmea de aproximação, atingindo uma centena, se autorizar a prosseguir, seria 1123 o estimado, pode prosseguir para a etapa fazer outra espera? Afirmativo, prossegue para a etapa para fazer outra espera, descendo agora para o 080, com o 1922. Abandonando o óbito em mar, prossegue para a etapa 080922. 1922, programe possível óbito sobre etapa, aguardando a liberação da pista. Está voando reduzido, aguardando, programando ETAP, voo 1922. 3663, autorizado descida para o 060, informo que o ajuste Salvador é 1017. 1017-060, TAM 3663. 3304, Datan, pode voar na Prodbonf, reduzido? Afirmativo, está autorizado o Prodbonf, descendo para o 120, TAM 3304. Prodbonf descendo 120, TAM 3304. Caso tenha alguma atraso na abertura da pista, TAM 3304, programa possível ato sobre a posição Bonf. Positivo, TAM 3304, gente. Final visual com a pista, Azul da Vila 31. Vila 31 da Azul, complete final. Chame agora a Torre de Salvador, 118.612 e é bom pouso. 118.6, obrigado. Tá, 197, chame Recife agora, 12685, alternando no 2545. 12685, 1245, para casar no 7. Mais um check trem. Livre pouso, pistão 17, vento 040 graus 069. Continue a aproximação. Livre pouso no 7, na vida 31. Tirei a pista aérea. Os canais específicos? Afirmativo. Recomendo que o senhor, primeiramente, entre em contato com o Centro Recife e, posteriormente, a Defesa Aérea, ou Carcarau no 7. Sim, é só confirmando. É o Tracajal no 7, vai entrar em contato com o Centro Recife, mesmo comprando o Vocon. 3663 e autorizado descida para 4.000 pés, ajustado 1017, previsto, espera sob pelo, aguardando a liberação da pista. 4.000, ajustado 3663, pista, espera em pelo. 3663, reporta iniciando espera em pelo. Reportaremos. Goro 922, atinge e mantém 080. Reporte iniciando espera sobre posição ITAP. Reportaremos espera ITAP, Gol 922. 3304, reautorizado descida para 100. Reporte iniciando espera sobre Bonfim. Consentendo, informará iniciando espera Bonfim, tá 3304. Brasil no Uno, livrando da IMA, 931. Órbita em Alagoinhas, TP 5217, batendo no 40. 5217, ciente. O senhor deseja fazer órbita em Alagoinhas no 140 mesmo ou o senhor prefere descer? Rapaz, só no 140 mesmo. Ciente, reporte iniciando órbita ao TRIP 5217. Vai fazer uma só? Tem que sair ajudar? Sim. Tá bom, obrigado. A Copa ainda vai ter mais umas três, né? As aeronaves na escuta do controle. 922, retornação para o sequenciamento. Curve agora à esquerda, proa 360. O limite será magnético 120 de Simbra. Esquerda 360, 120 de Simbra é o limite para o Gol 922. Sua escuta está mantendo 800, pode iniciar. Inicie descida agora, 050 inicialmente, Gol no 922. 50 inicialmente, 922. Tan 3663, controle. Prossiga, se puder voar no Interserra, a gente voa. Então, inicialmente Duna, reporta visual com 17 para... Correção, reporta visual com a 10 para voar o Interserra, o Tan 3663. Deixa para 2.000 pés ajustado, 1017. Salve. 3304, desça agora para o 080, mantendo a chegada Bonf. Chegada Bonf, desce no 80, então 3304. E 5217, autorizado a liberar a órbita da posição Alagoinhas, autorizada a chegada Bonf, da presente, desça para, no ideal, desça para o 100. No ideal, autorizado no 00, 3517. Gol no 922, desça para 3.000 pés. 3.000 pés agora ajustado 1017. Redução indicada de 200 nós. Poxa, pode ser essa da 203, a mínima limpa? Mínima limpa, então autorizado, comandante. Obrigado, 03. Pode descer para 2.000, 3663? Autorizado, 3663, 2.000. Reporta visual com a 10 para voar o Índia Serra. Sim, a gente vai reportar. Reautorizado descida para o 060. Vetor radar para o sequenciamento. Curve agora à direita na proa 250. O limite será a magnética 110 de cima. Gente, 060, proa 250, limite 110 de cima, TAN 3304. Visual com a pista 3663, se quiser, desce para 1700 no Índia Serra. Desce 1700 no Índia Serra, 3663, ajustado 2017, a redução está a critério para aproximação. Tem condições de completar a aproximação visual? Afirmativo. O Índia Serra reporta estabilizado, então 3663. 3663, vai informar. 1922 para o localizador, curve agora à direita, proa 120, reporta estabilizado. Direito 120, reportaremos estabilizado, gol 922 para 3000. Autorizado descido agora para 2000 pés, o gol 1922. Até 2000, 922. Então, 3304, reautorizado 4000 pés, o ajuste 1017. 4000, 1017, tanto 3304. Equipe 52, 17, você tem condições de incrementar a aceleração? Correção, a velocidade? Para quanto? 240. Tá bom. Acelerando aqui para 240. Incremente para 240, descendo agora para o 050, a chegada bom. Descendo para 050, trip 5217. Controle, bom dia, chegar 6312 com a Alfa, com a Índia. Acione 6312, acione identificação, desça para o 060, sindicada. Identificou 060, indicada de 349 para perder altitude. Tenente Mike, decolador no 7, autoriza chamar o controle. Problema Yankee Mike, controle 1-20-8, decolador 21. Controle 1-20-8, novembro Yankee Mike. Ativo. Usa para 2309, descendo para o 060, chamar 6312. Informo que o senhor é o número 5 na aproximação. Ok, reduzindo 2309, descendo para 060, número 5. 5826 da web, bom dia. Senhor, identificação desceu 70, chegada a Mari, redução 2509. 100 graus, 93 nós. Cheque trem. Para baixar travado de Viboso na 10, são 3663. A pista já foi reaberta, as aeronaves estão aproximando normalmente. O senhor só mantenha-se reduzido na chegada. Pedi então, o senhor já está com 210, o senhor mantém, por gentileza. Os tráfegos aqui para aproximar. Controle Salvador, muito bom dia. Tá passando o November Link Mike, decolado da 17, na sua escuta. November Link Mike mantém a escuta. Tá 3304 para o localizador, curva agora à esquerda, na proa 140, descendo para 2000 pés, ajustado 1017. 2017, esquerda 140 pro localizador, tá 3304. Brank Mike, 1000 pés, corredor axé, reporta farol da barra. O senhor prossegue para a TGL em Veracruz? Negativo, prossegue TGL em Ilhéus. Na sequência, retorno a Salvador, está mantendo 1000 pés, corredor axé, reporta farol da barra. Não vem Brank Mike. Gente, quando possível, o senhor estimado para o través da terminal de Ilhéus e tempo total de voo. Ok, em instante já informa o tempo estimado. CNR 6312, controle. 6312, chamou? Afirmativo, comandante. É, o senhor pode me tirar uma dúvida? O senhor vai precisar de vetoração para perda de altitude? Negativo. O que é a sua razão de descida? Razão de aproximadamente 3000 pés por minuto. Gente. À direita, 3063. Quanto é a pista vista? 922 completa final, chame agora a Torre Salvador 118, meia dúzia, tenha um bom pouso. 18,6, obrigado, até decolagem. Salvador, November Link Mike. November Link Mike, prossiga. November Link Mike, estima em Ilhéus aos 1233 e 3 horas de voo com retorno a Salvador. Copiado 1233, o November Link Mike. Copiado o tempo total de voo 3 horas. Afirmativo. 5217, tem condições de voar Duna da presente? Afirmativo, direto Duna. Voe Duna 2000 pés ajustado 1017. Para 2017, foi de Duna, 5217. Cara, voo 922, tem livre pouso na pista. Funo, zero. Nordeste de Salvador, chame agora o controle Aracaju 120, decimal 3. Bom voo, comandante. 6312, vetor radar para o sequenciamento. Curve agora à esquerda para o 360, limite será o localizador. Esquerda, 360, limite ao loque, 6312. 6312, do Oceaner, tem que ter sido reautorizado para 3000, ajuste 1017. 3000, 6312. 304, estabilizou? Foi, Matheus. Complete final agora, chame torre 118, meia dúzia, um bom pouso. 118, meia dúzia, obrigado, tá 3304. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, estabilizando ele, é SX, vem. 3304, continua a aproximação, ainda não avistado, cheque 3. Um pouco mais à frente, checa, tá 3304, continuando a aproximação. Informa que é o número 2 para o pouso. Positivo, tá 3304, graças. O 6312, curve à direita, proa 030, permanece o limite. Direita 030, permanece. 228, livrei direita e chama só 121, decimal 1. 21, navegou 1922, livrando a próxima direita. 1922, frequência 121, decimal 1. 21, ano, voo 992. Salvador, está passando no Vermelink Mike, no Través, o Salada Barra. Vermelink Mike, confirmando se eu segue no meu pé até o destino? Negativo, após voo de São Paulo, subirá para 1500 pés. Gente, o Vermelink Mike tem frequência livre da presente. No... Ingressando na terminal, ele é o chamas na 120, decimal 1, o Vermelink Mike. A terminal Ilhéus 120-1 e atenção para 1.500 após voo de São Paulo, o Papatão do Vermelho Mike. Checo Delta no regresso a Salvador, proa do farol de Tapuã, 1.000 pés, ajuste 1017, reporta no trave. Reporta no ideal. 312 está autorizado? 312 para o localizador, curva direita, proa 060, reporte estabilizado. Direita 060, reportará. P5217, pode ir para o externo. Visual com A10, comandante. Afirmativo. Desce para o 1700 pés, proa do Índia Serra. Velocidade a critério para aproximação. Reporte trem baixado travado. Reportaremos. No solo 31, na livre direita, chame solo 1, 21, décima 1. Direito 211 com solo, tá 3304. A aeronave modulou com controle. Gente, o Salvador não copia Palma Fio. Você sai para qual localidade? Condições visuais, confirme o tipo da aeronave. Xane 0126, modo normal, 1000 pés pelo corredor forte ajustado 1017, reporta ingressando no Interlagos. Confirme POB. POB 02, o tipo da aeronave é um Alpha Tiger 6 Tango. O trip 5217 chama agora a Torre Salvador, 1186. 1186, muito obrigado. Estabilizou, 6312, da web tem correção. Xaner 6312. O senhor tem condições de manter a velocidade até o externo? Afirmativo. Completa final, Torre 1186. 5826 da web, pode entrar, está autorizado. O 5826 da web, vetor radar para o sequenciamento, curva agora à esquerda, proa 10, proa 0, 10, limite será o localizador. 010, limite ao localizador, 5826. 10, trem baixo aí pra você. Salvador, bom dia, trip 5217. Trip 5217, continue a aproximação, check trem, aguarde pouso número 2 para pouso. Aguardando autorização para pouso baixo travado, trip 5217. 5217, a quantas milhas do marcador? Ah, passou o externo já. Trip 5217.